Recordo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Com sucessos momísticos, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, a sua pedida radiofônica de todas as manhãs de domingo. Chico Alves, o Rei da Voz, sempre conosco, mais uma vez em nossa passarela imaginária, cantando do Rubens Soares, É Bom Parar, o arranjo do Maestro Borba. Roberto Paiva e seu sucesso do Paquito, O Trem Atrasou, arranjo Astor Silva. Novamente ele, o Rei da Voz. Quantos sucessos carnavalescos. Ou melhor, não é ele não, é Francisco Carlos. Francisco Carlos conosco. Francisco Carlos e o seu grande sucesso, início de carreira dos anos 50. Francisco Carlos em arranjo do Zacarias, do ex-deputado federal Humberto Teixeira, Meu Brotinho. Tanto assim, rapaz, chega, já é demais. Porque bebe tanto assim, rapaz, chega, já é demais. Se é por causa de mulher, é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Se é por causa de mulher, é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Se tu hoje estás sofrendo, é porque Deus assim quer. E quanto mais vais bebendo, mais lembras dessa mulher. Não crês conforme suponho nestes versos de canção, mas cresce a mulher no sonho e na paz e no coração. Porque bebes tanto assim, rapaz, chega, já é demais. Porque bebe tanto assim, rapaz, chega, já é demais. Se é por causa de mulher, é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Se é por causa de mulher, é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Sei que tens em tua vida um enorme sofrimento, mas não penses que a bebida seja um medicamento. Que se não terei mais pena, é bom parar por aí. Quem não bebe se condena, e quem bebe zomba de ti. Estou chegando agora.

Há 12 anos consecutivamente você ouve e participa pela Rádio USP FM de São Carlos, Rádio USP FM São Paulo, agora também com a nova emissora da rede, a Rádio USP FM de Ribeirão Preto, em 107,9, na pedida radiofônica, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Carnaval desengano, essa morena me deixou sonhando. Mão na mão, pé no chão, quarta-feira, sempre desce o pano. Com sucessos carnavalescos, vamos nós com música. Quatro ases e um coringa novamente em nosso coreto imaginário, desfilando garbosamente esse conjunto em nossa passarela imaginária do Pedro Caetano. É com esse que eu vou. Marlene, a rainha do rádio do poeta Luiz Antônio. Marlene em arranjo do Severino Araújo, Lata d'Água. Quatro ases e um coringa, retornando para defender do Pedro Caetano, homenageando a maior escola de samba do Rio. Onde estão os tamborins? Vai ser pra mim. Quero ver o ronca, ronca da clínica. Gente pobre, gente rica, deputado e senador. Oi, quebra, quebra. Quero ver cabracha boa no piano da patroa. Batucada, é com esse que eu vou. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou desabafar com a multidão. É com esse que eu vou. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Oba! Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou. Maria, sobe o morro na